aqui, está dando para escutar? Tá ótimo. Melhorou? Ah, tá. Agora tá Agora tá ótimo. ótimo. E sem interferência, sem. Sem nada. Tu tá no celular com um microfone de fone de headset. É, de fone de ouvido. Isso, é. Daí esse daí só é só cuidar para não ficar mexendo nele, por causa que daí pega todo o som de quando tu se mexe. É, que nem o Taylor que vai dar uma barrigada com o fundo. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Saudações, galera. Tamo aí porque hoje é dia de conflito, é dia de treta, é dia de briga. Vamos brigar. Junto aqui conosco. Que isso, meu Deus. Parecia o Coringa do Fera da Bruta. A Roberta é do Batman. Junto aqui também, Flávio Azevedo. Vale, os anos 90 chutam a bunda dos anos 80. Eita, pô, não é bem assim, hein? Não é bem assim. Também aqui conosco, Taylor Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, terceiro crossover com o Pink. Não aguento mais ganhar dele. Eita, pô, nem começou, ele já deu como vitória, já. E hoje, pessoal, temos aqui um convidado muito especial vindo lá do canal História Sem Fim, Pink. O quê? O convidado especial sou eu? É, olha aí. Fala aí, galera, eu sou o Pink do canal História Sem Fim. E vou dar mais uma lavada no Teli, velho, Fábio. Eita, olha aí, treta de youtubers hoje aqui, hein? Olha só. Os caras falaram que era assim, não, vamos lá, é tudo amiguinho, os caras já chegou me ameaçando. Tanto que ele nem chamou o pessoal de ET, né? Não, nem chamou, olha aí, quando o cara muda, né, ele se sente acuado, ele muda até a característica de apresentação, né, Fábio? Não, mas isso daí é uma carta na manga. Ah, entendi. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos spoilers que a gente dá lá nos grupos ou até mesmo no post desse cast, hoje nós vamos fazer aqui, né, uma luta, um confronto dos melhores. O que é melhor? A década de 80 ou a década de 90? É óbvio que a década de 80 é melhor, né? Mas eu quero saber aqui o argumento dos meus colegas dos anos 90, por que, que os anos 90 é melhor. Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, o negócio é o seguinte. Participa junto com a gente dessa disputa. Anos 80 ou anos 90? Manda pra gente lá no nosso Facebook, no facebook.com/machinecast. Segue a nossa fotinha que vai estar lá no Instagram e coloca lá se você é hashtag 90 ou hashtag 80, seguindo lá o @machinecast. Pode participar também com a gente lá no Twitter. Twitter lá, retweet esse episódio e coloca lá hashtag 90 ou hashtag 80. Segue lá o @machine_cast. Ou então você pode participar de um debate com a gente lá no nosso grupinho do Telegram, que assim que a gente soltar esse episódio lá, a gente já vai começar a debater com todo mundo que estiver participando lá qual que ganha, os anos 80 ou os anos 90. Então pega o link que tá aqui na descrição e se junta com a gente lá. Aí chega o Alexandre e fala que os anos 70 é melhor. Tem um maluco tão velho aí assim? Tem, pior que tem. Certo, gente. E adiciona o MachineCast. Nós estamos em todos os agregadores, no Google Podcast, no Castbox, no Spotify, naquela TV zona de tubo que pesava mais de 30 quilos, qualquer coisa que toca podcast, adiciona o MachineCast lá. E a indicação vai pra isso, pro seu tio, pro seu pai, aquele que falava que, no meu tempo, nos anos 70 que era melhor, nos anos 60, fala, mostra esse podcast pra ele e mostra que os anos 90 impera. É tão old school o podcast que tem até em sinal de fumaça. É, olha aí. Ô, Vodito, lá em 1930 era melhor do que os anos 80 e 90, Vodito? Ah, era muito melhor essas coisas, não tinha esses negócios não. Entendeu? Era muito bom. Era guerra, tudo quanto era de tiro. Tu tropeçava no pé, tropeçava no chão, arrancava o pé, porque dava coisa. Era muito melhor as coisas lá. Vocês não sabem de nada, seus inocentes. Muito quem tava melhor falando aí? Era o filho do Taylor Fábio? Olha aí, olha aí. Ah, é a Vera, é? É, olha só. Ih, eu vou ficar só de camarote. Atropelou até o mestre ancião Edu dos 5 picos de erva aí. Mas vamos lá. Bom, então, dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar, então, para falar aí das décadas de 80 e 90, certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Agora vamos então começar aqui o nosso confronto, porém antes eu gostaria de dizer para vocês e perguntar aqui para os meus amigos o seguinte. Pessoal, a década dos anos 2000 e dos anos da década de 10, aí, 2010 até 2000, que está quase acabando essa década também, das duas, qual é a melhor? Para mim, obviamente, a década dos anos 2000 é, para mim, 2000 é bem melhor, em vários pontos. Tinha TV Globinho. Né? Porra, só aí já ganhou. Queimação. Começou a queimar pau. E aí, Flávio? Cara, dá até pena, às vezes tu entra no Facebook, pessoal, se você viu isso, você teve uma infância boa, aí era que esse negócio Pocoyo, esse negócio que dá na Discovery Kids há pouco tempo, eu falei, caraca, gente. Dá até tristeza que o pessoal fica compartilhando isso. Fábio? Ah, cara, década de 2000... Era aquela coisa ainda, tudo só que era mato, né? O cara, pra abrir uma foto ali, tinha que sair pra tomar um café pra voltar pra ver peitinho de mulher, né? Ah, então, tem nem o que falar, né? É, quando começava a abrir, homem, né? Começava a abrir o peitinho assim, chegava na parte dos mamilos, quando terminava de baixar, o mamilo já tinha acompanhado a tela, tá ligado? Nunca ia. Demorava. Acabava de aparecer o mamilo, acabava a sua hora na Lan House. É, exatamente, exatamente. Pink, o Pink, bom, o Pink já falou, né? Não precisa falar. Edu. Cara, pensa só, metade dessa década agora foi convivendo com o Neilson, com o Tim Blue, com o Spider. Então, só isso aí já faz os anos 2000 valer muito mais a pena. Os anos 2000 não, os anos 2010. É, oi, porque... Então não, porque de 2010, a década de 2010, agora metade dela foi convivendo com vocês, porra. Ah, então era, isso melhor, é ruim. Eu não conhecia ninguém. Pô, não, peraí. Ah, não, vai se ferrar. Pronto, pronto. Resolvi o problema. Não tem mediador, agora a porrada é livre. Caraca. Segura que dói menos. Bota a gravar de novo, Edu. Ah, é verdade, você parou com a gravação, ué. Enfim, eu estourei o ouvido do Tim Blue que fez essa vinheta. Com certeza ele está surdo, não sei se isso é ruim, mas você está ouvindo ele no MachineCast. Então quer dizer que ele consegue falar mesmo estando surdo. Olha que coisa importante. E por causa disso, eu acho que ele merece que você comente e fale Força Tim Blue aí logo embaixo desse episódio. Valeu, galera. Um grande abraço. Certo, então, pessoal, então vamos começar aqui. A gente tem dois grupos aqui, né? Na verdade, era pra ser dois trios, mas alguém furou, mas vamos deixar pra lá, não tem importância. Vão ser duas duplas, né? Então, a dupla dos anos 80, a dupla dos anos 90. Eu e o Fábio vão ficar na dupla dos anos 80, porque, obviamente, a dos anos 80 é melhor que a dos anos 90. E o Pink e o Flávio vão ficar nos anos 90. E o Edu, obviamente, com 200... O mestre ancião Edu, com 243 anos de idade, tem que ficar como mediador, porque na época dele, nada disso existia e era muito melhor que hoje. Obviamente que, na época de Lost Canvas, era muito melhor que na saga clássica. Opa, na minha época não existia nem eletricidade. Lembrando que essas duas sagas aí foram dos anos 90, hein? E... já, tá enganado, hein? Tá enganado, já. né, Fábio? Tá bem enganado. Tá. Vamos lá, então. Edu, siga à vontade. Vocês estão preparados? As batalhas mais emocionantes da podosfera irão começar. Agora. Cast of Tretas. Então vamos começar aqui para saber se vai anos 80 ou anos 90 primeiro. Vamos começar de um método muito clássico pra gente fazer esse sorteio, que é na cara ou coroa. Ah, não é pra ser honesto, não? Porra, anos 80, acho... não. Eu que também já... Não tem sorteio honesto? Não, claro que não. O cast sem sorteio honesto, Fábio. Não existia o sorteio honesto. Hein, Fábio? Sorteio honesto. Não, mas, cast sem sorteio honesto. Tinha que ser por ordem de idade. Sempre os idosos primeiro, né? Vão querer deixar o Tim Blue começar mesmo? Tem fila preferencial aqui agora? Sabe, né? Quando você entra no ônibus, se você não dá lugar pros velhos, os caras te olham com cara feia. É, nos anos 80 era isso mesmo. Agora, hoje em dia, é capaz dos jovens tirar os mais velhos a tapa do banco pra sentar. E não é? E né? Deve ser, não sei mais de onde. Eu sou rica! Falou, seu rico. Classe média. Não tem dinheiro. Cara ou coroa pra gente começar? Carinha anos 80, coroa anos 90. Vou jogar aqui moedinha. Que bosta de sorteio, hein? Que bosta, hein? Coroa anos 90. Então vamos começar falando sobre os anos 90. E primeiramente os pontos positivos dos anos 90. É, quem tá defendendo os anos 90 mesmo? Eu me perdi aqui. Ah, não. Não. Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação. Ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Vamos começar aqui defendendo os pontos positivos dos anos 90. Vamos começar pelo nosso querido estagiário para ver se ele veio preparado para o combate. Diz, Flavinho, o que tem de positivo dos anos 90 em relação aos anos 80? Eu vou chegar num tópico assim que é bom pra gente falar, que é os jogos, cara. Nos anos 90 teve o Super Nintendo PS1. Acabou, já acabou. Chega. Pô, é isso? Nem Wilson deu dislike aí, viu? É isso? Esse é teu argumento? Calma. Cara, oi? Esse é teu argumento? Teve isso, teve aquilo, acabou? É isso? Não, mas é o quê? É por tópico ou fala tudo o que tinha? Pra defender. Agora tu vai. Tu fala. Defende a vontade aí. É? Mas só de jogos. É que o pessoal dos anos 80 nem entendeu, eles não sabem o que é essa tecnologia. Tá vendo? Então, ó, cara, nos anos 90, cara, teve um grande boom dos games. Tivemos o Super Nintendo PS1. Quem nunca jogou Street Fighter 2? Quem nunca jogou Super Mario World? É, não sei, eu e o Fábio já tinha jogado nos anos 80, Super Mario, né, ô Fábio? Não, World não. Não, é pra começar lógico a bater que não. Já ou eu espero vocês... É, calma. Vai ter o direito de resposta. Primeiro, os anos 90. Sosseguem o faixa. Fala, Pique, o que tinha mais de jogo? Já eu? Já bateu a mão aqui? Já, vai, ó. Cara, jogo? Como é que tem um jogo aí dos anos 80 aí que a galera acha que é dos anos 80. O melhor fliperama dos anos 90 foi qual? Cadillac vs Dinossauro. Saiu nos anos 90, o fliperama. É considerado o melhor jogo de fliperama até hoje. Cadillac? Please. Oi? Cadillac e Dinossauro? Sim, o jogo do fliperama saiu nos anos 90. É verdade. Pesquisa aí, Neguin. Toma, mas ninguém tá dizendo o contrário, cara. É. Resident Evil Survival Horror. Um negócio que a galera nem sabe. O que que era os jogos de terror nos anos 80? Era as vó contando as histórias dos... Pra falar em jogo, né? Por exemplo, jogo de futebol nos anos 90 já começou arregaçando com Superstar Soccer, né? International Superstar Soccer. Né? É. E nos anos 90, nos anos 80, acho que era futebol de botão, né? Se eu não me engano, né? Era o prego. Mas é, os anos não. Mas... No PlayStation não adianta nem falar, igual que o meu parceiro aí falou. Daí é muita covardia falar, né? Da tecnologia dos anos. Não, mas os gráficos do PlayStation. Os gráficos do PlayStation, os jogos. É quase os gráficos dos anos 80, cara. É muito parecido. Tudo quadradinho. Os gráficos dos anos 80? Tudo quadradinho, tudo quadradinho. Miguel leva igual o Pelé Soccer, né? Miguel leva igual o futebol nem conta. O futebol é igual até hoje, essa porcaria aí. Nos anos 80 tinha algum jogo sem ser de tabuleiro? Não tô sabendo disso. Calma, mas o gráfico dos anos 80 dependia do artesão que fazia o tabuleiro, né? Aí dependia dos outros. Quando vocês começaram a jogar futebol no videogame, a gente já jogava no Atari. Muito tempo. Vocês nem eram nascidos, a gente já tava jogando na tarde. Futebol. Era revolucionário. Enquanto vocês mexiam no futebol, vocês mexem com um jogador de cada vez. Na tarde nós mexia três, né, ô Fábio? Aliás, a gente jogava futebol na rua, coisa que quem nasceu nos anos 90 já não fazia pra não machucar o pezinho. Fábio. Nas eras aí, ó. Então, anos 90 foi a última que brincou na rua. Anos 90 foi a última geração que brincou na rua, foi dos anos 90. Pra te ver quem é. Isso, peraí, deixa eu só entender esse argumento do Flávio. Flávio, você tomou um ponto. Então, porque quer dizer que os anos 90 então mataram a brincadeira na rua. É isso, não, não. Seu. Quem matou a brincadeira na rua foi nos anos 2000, pô. Eu brinquei e eu matei. Nos anos 80 eu apanhei. Nos anos 80. Nos anos 90 eu apanhei tanto por ficar até 6 horas na rua. Que é, tá ligado, né? 6 horas, sua mãe falava assim: só mais 10 minutos. Aí senão vou mandar seu pai aqui. Mas que feio, é que feio isso. Não é feio, é que feio. Feio. Que erro isso que ele tá falando, que nos anos 90 ficava até 6 horas na rua. 6 horas a gente entrava pra ver Cavaleiro, porra. Exatamente. Pô, quebra nós aí, cara. Depende do dia, né? Fala que tu viu de manhã. Caraca, mas é o seguinte, se pegar o Pink, se tu pegar um top dos jogos mais pica da galáxia do mundo, a maioria deles é dos anos 80, cara. City 50. O jogo mais vendido do mundo é dos anos 80. Tetris. Qual? É, de fato. Tetris. O jogo mais vendido da história. Esse é um ponto que os anos 80 tá ganhando, viu? Porque o jogo mais vendido da história é dos anos 80. Eu já posso começar a bater? Bate aí, Fábio. Não, deixa, deixa o Fábio bater um pouquinho aí, que ele tá contendo. Olha só. Tu conta os Brick Game de 99991, aí é sacanagem também. Mas aí tu tá falando do aparelho, cara. Tu tá falando do aparelho, não tá falando do jogo. Ó, eu vou começar a falar, olha só. A nossa geração, ela começou a jogar Atari, meu amigo. A gente tinha que ter imaginação pra jogar aquilo. Aquilo ia se montar. Tu tinha que olhar um ponto laranja e imaginar que era o He-Man. Olhar um ponto azul e imaginar que era o esqueleto. E sim, pegar aquele tipo, fundo assim, verde e achar que era Eternia. Então a gente começou a jogar videogame ali, com aquele controle desgraçado que quebrava por qualquer coisa. Porque o meu era um Dactyl, né? Eu não tinha dinheiro pra comprar um Atari. Exatamente. Então, você jogava na imaginação? É isso aí, cara. Por isso que a gente é, né? Hoje nós somos o suprassumo da humanidade. Exatamente. Né? Vocês falaram que a sua geração começou com o Atari e quase que a sua geração também acabou com os videogames com o ET no Atari, né? Pois é. Porém, entretanto, todavia, olha só, agora eu vou bater de rede. Eu sou obrigado a defender pelo seguinte: o ET é um jogo subestimado, porque ele foi um jogo muito à frente da sua época, por isso que ele deu errado. Quase quebrou. Exatamente. Só que assim, depois do Atari, aqui no Brasil, a gente teve o Master System, que era o videogame que eu acho que foi um dos mais radicais até hoje. Nenhum videogame entregava uma pistola do Zillion igual o Master System entregava. E aquele óculos que fazia a gente parecer o Ciclope dos X-Men, né? Numa época, né, seja dito que a gente chamava X-Men de X-Men. Exato. Né, que a gente ia na banca comprar o gibi do X-Men. Exato. E Fábio, depois... Fábio, e essa geração 90, noventista é tão... tão perturbada que eles usavam as armas dos anos 80 pra fazer sequestros. Exatamente. E o Tim Blue vai concordar comigo. O cara tinha tua idade, Tim Blue, porra. Foda-se, não importa. O Tim Blue vai concordar comigo que a gente teve a maior geração de videogames genéricos de todos os tempos, com aquele 1 milhão de clones que a gente tinha do Nintendinho. Top Game. Já é dos anos 90. O cara já pegou pra pirataria. Não. Isso negativo. É tudo dos anos 80, meu filho. Anos 80. E não eram foi consoles tudo... piratas, eram consoles originais. É, mas era o genericão. É, ele não falou que era pirata, ele falou que é genérico. Não, é que o Pink falou que o puto ele apelou pra pirataria. Aí eu tô só... pirataria. Eram meu top originais. O meu Top Game, ele ainda tinha uma vantagem que nunca existiu no Mega Drive nem no Super Nintendo. Ele cabia fita tanto japonesa quanto fita americana. Olha era aí. Só trocar ali o slotzinho e jogava. E, amigão, a gente teve Battletoads, Double Dragon, Super Mario Brothers 1, 2 e 3... Tartarugas Ninja, olha, é tanto jogo que eu acho que eu vou até passar a bola pro Timbu. Vai lá, Timbu. Mas, Terry, tu falou do Master System que era bom pra caraca, mas o melhor jogo do Master System, o principal mascote que até hoje fala, foi feito em 91, que foi o Sonic. Então, é anos 90 ganhando isso aí. Ah, tu quer comparar Sonic com Alex Kidd? Alex Kidd... Alex Kidd morreu. Não, caraca, não. Alex Kidd é tão fantástico, até o GTA copia o Alex Kidd, cara. Tudo que tu encontra no Alex Kidd tem no GTA V. Ó, ô Flávio, olha só. O Pink, essas horas, ele já tá assim, sabe aquela mesa que o Luta Livre usa pra quebrar? Ele já tá lá em cima dela caído, tu já levou uma cadeirada. Agora eu só vou bater no Team Blue pra gente terminar a fatura. É. Vai lá, Team Blue. Só deixa eu ver se o Pink tá aí. Ô Pink, não tá falando. Ah, tá aí. Tô vivo, né? Tava Beleza. Tava só apanhando quieto, é atordoado, tá certo. Os caras falaram de um videogame só que colocava 10 mil caixas e falava que era maior. Mas assim, além do... Eu colocava um videogame, chegava assim, ó, esse daqui é o videogame Master System. Aí chegava outro vendedor com outra caixinha, esse é o videogame Master System. E chegava outro, esse daqui é o Master System. Cada um só então, mudava a caixa. Olha só, a gente tinha múltiplas escolhas pra mesma coisa. Exato. Coisa que vocês não tinham. É, hoje em dia tem, nos anos 90 não tinha essas porra. Pra vocês verem como é que é, os anos 80 é revolucionário. Hoje tem Xbox One S. Nos anos 90 a gente tinha um de cada. A gente podia escolher o Mega Drive novo, o Dream Quest, o Super Nintendo, PlayStation. Vixe, tinha cada um diferente do outro. Cachorro que tá latindo no fundo. Não, isso aí é imaginação. do jogo. É, só pode. Mas o anos 80 foi o boom dos videogames, os melhores arcades surgiram nos anos 90, nos anos 80. E, inclusive, 90. Vocês falaram que os anos 80 quase acabou com os videogames, mas foi o que trouxe de volta, cara. Se não fosse os anos 80, não existiria jogos nos anos 90. Exatamente. Não tem, cara. Os melhores jogos são dos anos 90. Me fala um jogo bom aí dos anos 80 aí, cara. Porra! Cara, de arcade? Já, mas a gente, se a gente fizer isso, a gente não para hoje. Tá de louco? Arcade? Final Fight, melhor beat'em up ever. Exatamente. Porra. O troco, eles faziam até, como o Taylor falou aí, era tudo só um pontinho colorido. Eles falavam assim, ó, vamos colocar, vender uma fita com pontinho verde, vamos falar que é o Tartarugas Ninja. Vamos vender uma fita com pontinho laranja, vamos falar que é o He-Man. Esses eram os jogos deles. Cara... Se tu vai jogar Top Gear nos anos 90 lá, joguinho de corrida. Se tu joga Top Gear, tu joga lá 8 fases e acabou o jogo. Joga Enduro, nos anos 80, começa em 81, termina em 89, tu não acaba o jogo nunca. Mas porra, é a mesma fase? Não, porra. Tu jogar infinitamente, não é a mesma fase. Tinha uma corrida 24 horas. Foram os anos 80 que criaram os dois maiores mascotes que os jogos de videogame têm até hoje. Pac-Man e Mario Brothers. Com certeza. Super Mario. Certeza. Não, Pac-Man tu deu uma forçadinha bem forçadinha. Cara, falou em videogame, a primeira coisa que vem na cabeça é uma bola amarela que sai comendo coisa e matando fantasma. Exatamente, exatamente. Clássico. Por isso que o Pac-Man aparece até hoje nos filmes e coisa e tal, e o Mario não se atreve. Ou vai dizer que alguém para assim, ó. Ah, conhece jogo de videogame antigo? Ah, Kid Camaleon. Não, é... Black Thorn. Ai, é Super Star Wars. Não, o cara já fala. Opa, Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros., Double Dragon. O cara que fala isso tem tua idade ou mais, né, cara? Mas ele não é pra ser? É o que nós estamos vangloriando por isso. A gente tem culpa agora de ter nascido na melhor década ever da humanidade, porra. Falam que é... Que é os jogos do PlayStation 3, hoje em dia. Desça daí, seu corno, desça daí. E aí, ouvintes do Machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso. Tão gostando desse episódio, não tão? Tá uma delícia, não tá? Então comenta no site, porra! machinecast.com.br. Então, galerinha, pulamos aqui. Deixa aí nos comentários, coloca pra gente aí quem que venceu essa disputa entre os jogos aí. Anos 80 ou anos 90? E deixa pra gente aí o que você acha disso também. Então, puxando a bolita aqui pros anos 80 pra defender o timinho. Team Blue, fala aí, o que que os Team anos 80... Olha aí, sinto que sinto que os anos 80 tinha melhor. Ó, sinto que existe aqui um puxado de assado pros anos 90. E aí, Fábio? Tem. É... Isso aí já ficou claro. É, claríssimo, é. Mas enfim, uma coisa que nos anos 80 tinha... infinitamente melhor que nos anos 90 eram os programas infantis. Nós tínhamos lá programas infantis. Nós tínhamos lá Bozo, Casa da Angélica, Mara Maravilha. Porra, não precisa nem muita mais coisa. Cara, era muito melhor. A Xuxa no meio das crianças quase nua, sabe? Essas coisas não tinha. Tá explicado. Os anos 90, só pra te complementar, os anos 90 nunca tiveram um programa com o nome Lupulimpim Claplatroplô. Quem tá com o Pulimpim? Quem fala isso? Quem tá com o Pulimpim aí, cara? Não era? Lucinha Lins. Ó, só lembrando aí que a Casa da Angélica é dos anos 90, tá? Casa da Angélica na Manchete, não é? Não, a Angélica apresentou o Clube da Criança na Manchete nos anos 80. Isso, tá, desculpa. É o nome do programa que eu me esqueci. Mas a Angélica, Xuxa, Angélica, Xuxa, ele, tudo, 80 até, tudo apareceu nos até anos 80. Curtiu os programas da Angélica dos anos 90. Eu acho que vocês escolheram o tema errado, hein? Não, todos os programas infantis, os melhores eram nos anos 80. E as apresentadoras, melhores apresentadoras que... largaram os baixinhos e pegaram os grandinhos hoje em dia, eram os anos 80, cara, todos os anos 80. Os melhores desenhos desses programas infantis eram os anos 80. Isso que o Team Blue nem falou do Fofão e do Balão Mágico. Porra, Topodígio, caraca, todos os programas Topodígio, infantis. Caralho. Olha o Edu. Ressuscitou mesmo, velho. O juiz se emocionou. Esse juiz isso aí tá... vou deixar uma curiosidade um pouco triste aqui, meu? Né? Vai lá, juiz, ajuda. Ajuda aí. Não, também é coisa recente, na verdade. Que a criadora do Topogismo, me fugiu o nome dela aqui agora, ela faleceu recentemente na data dessa gravação desse podcast, né? Faz pouco tempo que ela faleceu, que é uma... É, eu vi essa notícia também, foi ano passado, se não me engano. Pô, é verdade. Triste. Triste. É. Ninguém liga. Ninguém lembra. Como ninguém lembra? Porra, a gente lembro. Lembra sim, cara. Porra. Topogismo é fantástico. Castelo, Castelo Rá-Tim-Bum não, mas o Rá-Tim-Bum. Foi isso, programa dos anos 90. Não, o Rá-Tim-Bum é dos anos 80. O Rá-Tim-Bum não é anos 80, é, né? Castelo Rá-Tim-Bum não. Castelo não, mas o Rá-Tim-Bum é. Não, Rá-Tim-Bum eu acho que é. Rá-Tim-Bum acho que também não. Eita porra, que gato. Porra, Rá-Tim-Blue. O cara tá jogando contra aí, Taylor. Ô, Tim Blue, pra que tu vai falar de Castelo Rá-Tim-Bum? A gente tem... Foi mal, foi mal. Mara Maravilha. A porcaria falar. Começou nos anos 90, cara. 90 redondo, Fábio. Puta que pariu. 90 redondo. Mas fala aí, Fábio. Nunca nos outros aí, porra, Fábio. Nunca nos... Nunca nos anos 80, nos anos 90, teve um programa como A Hora do Capeta, onde a gente tinha o Sérgio Malandro aterrorizando as crianças, fazendo, né, traumas ali, que foram... Se não fossem crianças fortes dos anos 80, hoje nem estariam mais vivas, né? Tudo nos anos 80. Pô, a gente teve Clube da Criança na Manchete. Clube da Criança, aonde que teve, nos anos 90, um programa que mostrava Patrulha Estelar, que tinha... É, Pirata do Espaço, que tinha Dom Drácula. Tu vai falar dos desenhos, a gente já fala. Não, o que aconteceu? Eu nem falei. Drácula é de 80, Pirata do Espaço é de 80? Óbvio. Eu não tô se nem passava entrando. Nos anos 80, pelo menos dos anos 80 era, não tem como ser dos anos 80. E eu já vou dizer, nem vem com esse argumento, porque se lá na frente, quando a gente for falar de anime, você puxar Cavaleiros do Zodíaco, eu vou falar que é dos anos 80, hein? Caraca, não, olha só, quem velho. Manda a pauta. Já tô falando, não, era isso que eu queria. Era esse aval que eu queria, eu tava querendo isso aí, cara. Eu acho que nesse caso conta, pra nós aqui do Brasil, vai contar o ano de exibição, porque, né... Não teve acesso, você não tem como julgar como sendo da vou ter que concordar, infelizmente, Fábio. Acho que a gente se enrabou aí falando de Castelo Rá-Tim-Bum e Cavaleiros aí. O Cavaleiros aí é meio que usar hack. É usar um Game Shark. É, pior que é mesmo. Não vamos apelar, não. Eu acho que os anos 80 estão se embolando aqui pra tentar defender os programas infantis deles aqui. Uma hora o Tim-Blue jogou contra, agora o Taylor jogou contra. Os programas repetidos dos anos 80. Eles estão falando dos anos 90. Cara, mas se for pra usar chat, olha só. Se for pra usar chat, a gente vai falar dos Trapalhões daí, né? Aí acabou, né? É, mas não é programa infantil, né? Não era infantil. Tu era? Assistia quando nos anos 80? Caraca, eu assistia, era, mas... Era bem infantil. Mas o... Não é possível. Às 11 horas da noite, programa infantil, vocês estão loucos? Que 11 horas da noite? Os Trapalhões passavam 6 horas da tarde? Era? Não lembro. Era. Eles passaram em vários... Passavam no domingo à tarde. Fala. Mas os Trapalhões é dos 70, então ele varou 70, 80 e 90, então não é de ninguém. Se é mas aí pode considerar se os Trapalhões eram melhores nos anos 80 ou nos anos 90. É válido. Os Trapalhões da Globo começou em 1996. 96? E quanto? Não. O programa oficial dos Trapalhões era. O nome é em 1996. Não, eram os atuais Trapalhões. Não. E aí a Globo só ficava Trapalhões. Ah, porra! Eu já fiz um vídeo sobre os Trapalhões, rapaz. Sim, mas tu falou que os Trapalhões e Trapalhões? É diferente o nome. É, sim, quando era só os três, era Trapalhões. Ah. E outra coisa, né? Os Trapalhões é da década de 60, nem 70 não é. Eles começaram em 1966 ou 67. É, 66. É um dos dois, eu não me lembro direito. Caraca. Mas a sua defesa aí, então, Tim Blue, é que durante os anos 80, o programa era melhor do que o programa que passava durante os anos 90. É, sinceramente, eu não considero os Trapalhões programa infantil, mas tudo bem, que seja. Com certeza, qualquer programa infantil dos anos 80 eram melhores que os dos anos 90. Até porque... Melhor do que TV Colosso? Até porque, nos anos 90, os programas infantis, eles duraram... bem pouco, assim. Aí foram programas de desenho só depois. Viraram programas de desenho. Não era mais programas infantis. Exatamente. Ô, Flavinho, se tu for falar do... Se tu for falar da TV Colosso, eu vou falar da TV Fofura. Que porra é essa, meu Deus? Que porra é essa? Fofura só conhece passava... o biscoito, cara. Cara, a TV Fofura passava na Bandeirantes, do Eli Barbosa. Tinha aqueles personagens, o Gordo, a Patrícia. Sim, o... muito legal, né? TV Fofura tinha que ter o Gordo. Claro. Nunca ouvi falar. Nossa, Edu, sério? Os caras estão inventando problema. Não, cara. Porra. Oh, TV Cofura é muito legal. Caraca. TV Cofura? Fofura, claro. Na TV, eu acho que era o nome do programa, o Fábio. Não, era era TV Fofura. Ah, é TV Fofura. Depois, TV Fofura. O... Tinha lá aquele monte de personagem que ficou famoso lá, a Turma da Fofura, o Gordo, a Patrícia, que tinha aquele monte de gibi nos anos 80, né? Todos eles passavam, tinha o programa deles na Bandeirantes, né? Na época era Bandeirantes, né? Não era nem Band, era Bandeirantes. Beleza, beleza. Vocês têm mais algum argumento que vocês querem trazer à pauta? É, só não pode falar mais de programas dos anos 90. Tem briga que deixar mais... de apresentadoras de programas infantis nos anos 80. Isso não tinha nos anos 90. O que que é? Repete no... Briga de apresentadoras de programas infantis. Eu acho que tem alguém aí que não estudou bem os adversários. O meu canal é focado em programas infantis dos anos 90. É. Eu acho que escolheram mal a pauta, hein? Então, vamos passar a polinha agora aqui pros anos 90. Pode, ô Pink, já que você deu aí essa puxada, que você defende aí seu canal é lá dos anos 90, então já pode puxar defendendo aí os programas. Por que que o dos anos 90 é melhor? Os programas dos anos 90 é melhor? É primeiro porque até a galera dos anos 80 só lembra dos programas dos anos 90, né? deixa eu tentar lembrar algum que eles não falaram aí. Já falaram de o caso da Angélica. Vamos falar da Angélica então. A Angélica, ela começou fazendo sucesso, lógico, lá nos anos 80, né? Durou um pouquinho tempo lá e já se engatou nos anos 90. Aí nos anos 90 começou a fazer Bambu Luar. Quem lembra de Bambu Luar? Todo mundo. Ela fazia até tinha até novelinha. Caça-talentos. Todo mundo lembra. Não, Bambu Luar era os Cavaleiros do Futuro. Os Cavaleiros do Futuro, só que ela começou com Angel Mix, aí virou Bambu Luar dentro do Angel Mix. Isso. Tinha os Cavaleiros do Futuro, tinha Gincana, o maior auditório da TV brasileira, infantil, foi nesse programa Angel Mix da Angélica. Foram 750 crianças ao mesmo tempo. Eu cheguei aí numa gravação desse programa aí dela, do Angel Mix. Oi? Eu cheguei aí numa gravação desse programa dela, esse negócio de discussão. Pra cacete, né? Uhum, demais, velho, lotado. E quanto tempo? A TV Colosso é muita apelação falar? Porra. É válido. Peraí, deixa eu vai soar meus olhos aqui pra falar. TV Colosso, cara, pra você ter uma ideia, foi. Qual o programa dos anos 80? Que eles foram buscar inspiração nos animatronics das séries dos Estados Unidos. Os caras investiram mais de 2 milhões só em animatronics. Porque aqueles bonecos lá, eles eram animatronics. Tinha os melhores desenhos. A febre que foi Power Ranger, né, na TV Colosso. Não, mas peraí, se tu vai falar de Tokusatsu, tu tá ferrado. Aí, isso. Joga a bola pra mim. Isso. Fala de Power Rangers que eu vou falar de Jaspion. Eu vou falar do Shirai. Aí o Tim Blue já vai falar do Spectre Man, aí acabou. Aí acabou. Pique, não fala do negócio, não. Só fala do programa. Ó, lembra, à tarde aí a molecada tava jogando bola na rua, né? Como o meu amigo falou aí, a gente tinha dúvida, velho, pra ver o que ia fazer à noite. Chegava às 6 horas da tarde. A gente tinha a difícil decisão de decidir entre assistir TV Cruz e os Cavaleiros Zodíacos, né? Mas peraí, isso aí não é programa infantil. Isso não são programas infantis, cara. São programas de desenhos ou qualquer coisa assim. Programas infantis é com crianças ali, coisa e tal, sabe? Posso falar um, Pink, que tu pode dissertar? Cocoricó. Eu acho que isso é programação infantil, viu? É programa voltado para crianças. Igual Trapalhões entrou. É, vocês, não, vocês, estão, vocês estão bem por fora do tema, hein, porra? Também tinha os anos 90, os Trapalhões. E aí não conta muito, não. Não a conta. TV Cruz era um programa infantil, sim. Mas, Pink, me diz o seguinte, quanto tempo durava, em média, esses programas aí? Qualquer um deles. Angel Mix durava, acho que, se eu não me engano, 5 horas. É, você tá louco, 5 horas. Acho que começava 8 horas da manhã e até meio-dia. Era 4 horas. Que 4 horas? Vocês são loucos, isso é no máximo 1 hora e meia. Não, que isso, era mais ou menos passando, né? E não, até eu tenho que concordar que Angel Mix era a manhã toda. Mas não era 5 horas. TV Colosso também era. Também era. Era a manhã toda. Ó. Angel Mix começava às Angel Mix começava às 8h30 e terminava às 11h30. 3 horas. 3 horas, cara. Só 3 horinhas. É que 11h30 começava a TV com TV. Aquela novelinha do Angel Mix. Isso. Caça-talento. É, pois é. Aí qual é que é o meu ponto nisso? Os programas dos anos 80, infantil, duravam praticamente o dia todo. Bozo começava às 8 horas da manhã e às 5 da tarde. Isso é verdade. A Xuxa gravava o programa dela da semana toda, num dia só. As crianças começam, pode ver, nos programas de segunda-feira as crianças tudo pulando, senta lá, Cláudia, não sei o que, não sei o que. Chegava na sexta-feira, as crianças nem se levantavam mais. Isso é verdade. Tanto que é verdade. Programa, na Manchete tinha Clube da Criança de manhã, aí à tarde dava aquela pausa pra passar o Clodovil, que a gente desligava a TV, e depois já emendava desenho de novo, né? Exato, exato. Tinha aquela Pati Beijo, não era Pati Beijo, era a outra menininha que apresentava também programa. Enfim, era. Tinha até aquela. A ex-Paquita, aquele programa Pintando Set. Tinha programa pra tudo quanto era lado. Sim, e durava pra cacete o dia todo essa porra. E aí, né, ia pegar nos 90, 2, 3 horinhas no máximo, olha lá. Tá bom, pra passar o desenho. Aquele. O Circo do Bozo, eu lembro que eu assistia. Ele chegava a trocar as crianças no meio do caminho, que não aguentava, e sim, não. Tirando e botando o até o Bozo trocava. Uma coisa que os anos 80 ganhava mesmo, né? Era o Bozo, que o Bozo é Bozo cheiradão. Passando o negócio do pozinho. Ai, o pozinho. O Bozo tomava ribicho pra aguentar as 8 horas. Nos anos 90 tinha, Pink, algum apresentador estriquinado? É. Tinha algum apresentador estriquinado nos anos 90? Eu não conheço essas gírias antigas aí. Tinha um melocotão. Muito louco. Melocotão é sacanagem. Não, olha o nível do... Ô, Fábio, o nível dos programas infantis dos anos 90. O pior... Gypsy... O produtor do Bozo foi... Que foi um Bozo também durante 4 meses, foi o Chiquinho da Eliana. Caraca, essa aí eu não sabia, não. Eu sabia do Luiz Ricardo, agora esse é o Chiquinho. Os bonecos do programa do Bozo era ele que fazia. Olha só que legal, cara. Não era só o Chiquinho, não, cara, era foda. Mas aí, deixa eu retomar aqui. Ô, Fábio, olha o nível dos programas infantis dos anos 90. Teletubbies, Nala, Gypsy, aí Bananas de Pijamas, porra, cara, isso é programa infantil? Você é Mundo de Big, mano, tá, obrigado. Não, isso não é programa infantil, hein? Eu tô falando agora, teve algum programa nos anos 80 que ensinava ciência pras crianças? Lógico, cacete. Tinha Eureka. É? Eureka. Eureka é dos anos 80? Eu lembro que Eureka, que anos... Eu acho que é dos anos 90, hein? Olha, dando uma munição pra nós aí, ó. TV. 89, toma, chupa. Tá aí, ó, 89 anos, chupa. Anos 80, acabou? Não, que tá aparecendo aqui é de 2006. Nossa. Não é essa, não. Ah, não, Programa Eureka na TV Cultura nos anos 80, pô. Exatamente. É, pô. Chupa aí. O Castelo de Eureka, é isso? É, isso aí. Não, o nome do programa era Eureka. Depois evoluiu pra Castelo de Eureka. Por incrível que pareça, o que é considerado o maior programa da TV brasileira em estrutura até hoje é o Angel Mix. Só pra defender, não preciso nem falar do Eureka, eu lembrei de outra coisa aqui. É, foi nos anos 80 que a gente tinha o desenho, tá, eu não tô falando do desenho ainda, mas só pra falar de crianças que aprendiam ciência com esse tipo de coisa. A gente tinha o desenho do De Volta pro Futuro, que o próprio Doc Brown ensinava as crianças, né? Ou no caso, eu e o Tim Blue ensinava a gente ciências. Vocês tinham o Doc Brown ensinando isso? Nunca tiveram? Não. Jamais não serão. Porque a gente tinha um rato muito louco girando uma roda com um monte de cartinha. Pergunta assim, hein? Ah, eu tenho que admitir que o Dexter era foda. O Lester. Lester. Era demais. Morri, tá? É, até errei. Mas o Lester aqui, era... só uma correção aí. O Taylor jogou bomba de novo pros anos 90, tá? Porque o desenho do De Volta para o Futuro começou em 1991. Eita, porra. Eita. Cara, no mais uma vez medida, jogou... Cara. Não. Estreou em 7 de setembro de 1991 nos Estados Unidos. Isso é um mero detalhe. Não. Porque é dos anos 90, não é dos anos 80. Então essa munição aí favoreceu o time dos anos 90. Fábio, fica tranquilo. Oi. Que a edição tá pro nosso lado, tá ligado? Isso é sacanagem. Só pra complementar as minhas regras lá do canal, que, claro, como eu tô do lado do Team Blue, pode ser aplicado aqui, os anos 80 foram de 1980 até 1995. É isso aí, Tim? É mais ou menos por aí. Na verdade, 15 de novembro de 94 já tá bom, que foi quando estreou o Cavaleiro. Nos anos 80, tinha algum programa infantil interativo? Tinha, o Bozo. Interativo. A gente ligava pro Bozo, porra. Mas tu podia jogar igual o Hugo? Claro. Passei a bola aqui. Tu preferia jogar igual aquele Hugo lá, que não tinha graça nenhuma, ou mandar o Bozo tomar no cu? É, porra. Alguém aqui já mandou o Hugo tomar no cu? Nunca. O moleque mandava o Bozo tomar no cu, ele... Tomate cru, amiguinho! Que isso? Não fala de nada! Cheiradão, né? Cheiradão! Queria arredondar ao vivo o bagulho. E aí, galera, beleza? Opa, aqui é o Zupão. E é o seguinte: o dia que voltar as piadinhas de gaúcho que esse Team Blue parar de frescura, aí eu volto pra esse cast. Falou, galera, abraço, até mais. Então, beleza. Parece que o pessoal dos anos 80 ficou meio perdido aí nas indicações, acabou favorecendo muito aos anos 90. Deu rápido. Vamos passar a bolita de volta aqui, então, pra turminha dos anos 90. Pink, agora é a sua vez, hein, meu caro, de puxar aí. Por que que os anos 90 são melhores que os anos 80? O que que os anos 90 tem aí de melhor que os anos 90? Bom, vamos falar num tema aí que os negros estão doidos pra falar, achando que vão se sair bem. Nos anos 80, não tinha nem a metade dos desenhos dos anos 90. Eita porra! Desenho. E eu não vou usar o hack dos Cavaleiros do Zodíaco, não. É muita apelação. Não, mas aí tu tá usando o hack também errado, né? Porque Cavaleiros não é desenho, é anime. É, você tá... Não é desenho? anime. É. Ai, Pink, dizer que eu já te considerei meu amigo. Nos anos 80, vou falar uma coisa aqui que nos anos 80 vocês falaram aí de putaria, palavrão aí que tinha lá no Os Caras Doidos. Tinha algum desenho que falava putaria nos anos 80? Caraca, não me lembro, fala aí. O que que tinha nos anos 90 de putaria no desenho? Claro que tinha, os Simpsons. Tinha um desenho chamado Salt Park? O desenho mais polêmico de todos os tempos. Vocês acham que nos anos 80 ia existir isso daí? É, concordo que ele é polêmico, mas eu não gostava dessa porra aí. De fato, nos anos 80 não tinha os Uncle Fucker, né? Uncle o quê? Uncle Fucker. Do filme, da musiquinha lá. Uncle Fucker. Ih, eu acho que o Pink tá falando de uma coisa que ele nem assistia, hein? É, tá pegando mal, hein, Pink? Ô, Pink, pô, não dá uma dessa não, cara. Joga. Joga junto. Ah, porque ele deve ter visto só dublado, né, cara? Aí é o negócio lá, é o seu tio faz o quê? Bom, mas pelo menos ele assiste da maneira correta, tá? Isso aí eu tenho que reconhecer. É o dublado? Eu vi na época que não existia transmissão no Brasil, nem porte pro Brasil, então a gente teve que ver por vias marítimas. Não, mas eu acho que no Brasil passava legendado, do dublado foi recentemente. Era legendado. Na TV, eu lembro de legendado. Legendado, Edu. É que ele não assistiu mesmo. E começou a passar dublado depois. Mas é que ele não assistiu mesmo, Edu. É que ele não assistiu mesmo. Ô Pink, tu pegou dublado ou legendado? Cara, eu peguei legendado e dublado. Olha aí. Então como é que tu não conhece o Uncle Fucker? Eu não devo ter assistido esse episódio, não. Que episódio, cara? Dá uma dessa. Então, é... Cavaleiro do Zodíaco, vamos deixar um pouquinho pra lá, né? Sim, porque não é desenho, né? É, porque não é desenho. Não é desenho, porra. Como é que tu vai falar? Acho que é desenho. Ah, meu Deus. Ah, é, tá vendo, Tim Blue? É, o Pink tá. Concorda. Não, eu tenho. Vou, acho que nós vamos passar três lá pros anos 90 e vão ficar só o Tim Blue dos anos 80. Não. Acho que o Pink concorda, comigo que anime também é desenho. Tá, mas não importa o que não, é mas não importa o que ele concorda, cara. Importa o que eu concordo. Aqui não é democracia, cacete. A gente, pra começar, lá no comecinho dos anos 90, a gente tinha o politicamente incorreto, né? Como o South Park. E tinha o politicamente correto. Nos anos 90, nos anos 80, não tinha um Capitão Planeta ensinando ecologia para as crianças? Não, tinha o Thundercats descendo o sarrafo no Mon-Ra, que era muito melhor do que isso. Muito melhor. Tinha Caverna do Dragão nos anos 90? Caverna do Dragão? É. Não lembro, mas eu só assistia Dragon Ball. Ô, Pink, olha só. Ô, Pink, tu jogou bem mal essa. Enquanto tu falou do politicamente correto com o Capitão Planeta, aí eu só trago de volta... O politicamente correto do He-Man e da She-Ra. Sim. Acabou dando conselho. Dando conselho todo final de programa. Dá um conselho no, lá, mostra as meias, os caras tudo bombadão lá, mostrando uns gogoboy lá. Aí no final fala assim: criança, seja educada. Nesse ponto eu tendo a concordar que o Capitão Planeta sim era um desenho mais tipo educativo. O He-Man e She-Ra tinha só uma mensagenzinha positiva no final ali. O Capitão Planeta não era educativo, não. Ele, olha só, ele era um defensor da Terra, só que ele sempre abria um buraco no chão, matava um monte de planta cada vez que surgia. Exatamente. E ele era radioativo, quando ele saía de dentro da água, ele matava tudo quanto era peixe que tinha ali. Exatamente. E toda vez que sujavam ele com alguma coisa, tinha que usar água pra limpar ele, aí desperdiciava a água. É, exatamente. Exatamente. Não, mas a gente tinha um anel que produzia água. E tinha um cara inútil no grupo, o coração não seria pra porra nenhuma. Porra, a polêmica. É tipo, é tipo o mediador desse cast, cara. Né? E agora eu sou obrigado a concordar. Ó, os desenhos dos anos 90 que tem. Tinha o Fantástico Mundo de Bob. É. Boa. E daí? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Fantástico Mundo de Bob tinha uma musiquinha assim, ó. Pole position. Era só o que tinha. Era só o que tinha, realmente. Tinha Turboman, tinha Turboman? Tinha Turboman nos anos 90? Não tinha, porra. Turboman é melhor desenho. Desenho do Máscara. Ah, mas não vale, pô. Desenho é baseado no filme, pô. Não vale. Mas não, o filme vale. Não é dos anos 90. Desenho vale. Ah, vale. Se for pra lembrar de musiquinha aí, cara, qual dos animes dos anos 90? Não, mas não é anime, cacete. É desenho, porra. Não, tinha Pateta e Max, a dupla que é demais. Era cantado pelo Elio. Ah, cara, vocês sabiam sabia que era o Elio que cantava a música do... Pateta e Max? Quem cantava? LS Jack. LS Jack? Aham, era o Marcos Mena e o guitarrista do LS Jack. Caraca. E também aquela o tema do Super Patos. Lembra do Super Patos? Super Patos. Tá, já que vocês puxaram o Super Patos, tinha DuckTales anos 90? Não tinha, era anos 80. Não. Essa aí a balança pendeu pros anos 80. DuckTales, cara. Aí vem e o furacão vem, emoção. Tá falando de musiquinha e desenho bom? Tá aí, ó. Corrida de avião vem, sensação. Velhos castelos, velhos duelos. Agora, os 90, não tem outro desenho pra puxar. Nossa, vocês vão deixar os anos 80 cantando mesmo pra ganhar desses no Mas olha só, pra tu ver que nós estamos ganhando só na música. Aliás, dos anos 90... A gente não precisa nem cantar a musiquinha. A gente só precisava assoviar. A musiquinha do Doug. Ah, era só assoviar. Esse é bom. Fazer o bem. Tic-tac os defensores da lei. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês falaram mal de Pole Position. Se botasse a abertura de Pole Position pra passar das 8h30 da manhã até o meio-dia e meio, já bastava. Podia ficar repetindo em loop. O desenho era uma coisa de louco, né? Eu tô falando da abertura. Ô Flávio. Oi. O Flávio. Obrigado, Flávio. Tico e o Teco 89, viu? Obrigado. Não, o Tico e o Teco Defensores da Lei. 89. 89. 91. 89. Não, tem certeza? Absoluto. Defensores da Lei era 91. 89. Começou a passar na sessão desenho, que na verdade era o Disney Club da Globo. Ô, Tim Blue, nós aceitamos a regra de que é o que passou no Brasil. Entendi. Começou a passar no Brasil. Passou lá em 89. Desculpa. Mas ele veio pro Brasil em 91. Perdão, tá certo. Mas mesmo assim a gente ganha. A gente tinha a Disneyland, o programa da Disneyland, que passava só os desenhos clássicos da Disney. Exato, e tinha Tic Tac há muito tempo. Tinha Pateta aprendendo a dirigir? Não tinha, porra! Putz! Esse desenho passa até hoje em aula de trânsito aí pra galera tirar carteira. Não tinha Pateta dirigindo. Nem sabe disso, tá falando porque eu falei outra vez. A gente tinha um programa que era só de desenho, da Disney. Tem claro. Sim, mas isso aí, ele é um filhote do Disneylândia que passava aos domingos na Globo. Exato. Eu tenho que concordar que era. Pior. Cara, os desenhos mais clássicos que os anos 90 tentaram pegar no rabeta é tudo dos anos 80. Transformers é de que década? 90? Não é. Tinha Animaniacs, Freakazoid, porra. Isso é lixo. Ô, comandos em ação. Porra, comandos em ação. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o seu desenho favorito, ô Taylee? O meu desenho favorito? É. Posso ver? essa risadinha já condenou. Ai, ai, ai. É Cavaleiro dos Zodíaco. Não, mas não é desenho, caralho. Ele tá falando de desenho. É desenho, pô. Mas ele tá falando de cartoon, ele não tá falando de anime. Tá, daí é Thundercats. Aí sim. Aí é Thundercats. Aí tá certo, tá certo. Só. E tinha os Tiny Toons. Ah, esse era bom. O Papaléguas e o Coyote era melhor que os mas animaria. Melhor. Ó, pra galera aí que tinha curtiu o Pole Position lá, só tinha carrinho, a gente tinha desenho de caça, de avião, que era o Sweet Cats. Que lixo. Sweet Cats. Ainda bem que não tinha essa porra, ainda bem. E o Turbo Cat. Turbo Cat. Tá bom. Swatcats era. Pink, Swatcats era da mesma época do Super Patos, né? Ele é um pouquinho mais antigo do Super Patos. Eu lembro que. Aparece na minha passava cabeça, ele passava no Disney Club também, junto com o Super Patos. Mas ele era da Hanna-Barbera, não era? Mas ele passou antes de Gazeta, me parece. Swatcats era Hanna-Barbera, foi o último desenho da Hanna-Barbera. Não lembro. É, Hanna-Barbera. Eu sei porque eu fiz um vídeo a respeito deles. Swatcats era... A gente falou deles no cast de Hanna-Barbera. Foi no de Hanna-Barbera? Foi, não foi? Foi, não sei. Ô, Tim Blue, olha só, agora entra... Disse a deixa que o juiz puxou pra gente aí, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera é anos 60, pô. Ah, aqui anos 60, anos 80 teve muita Hanna-Barbera. Mas o que importa é se passou segunda no Brasil, temporada. Né? Pois passou é. Nos anos 60, nos anos 90 também. Essa munição vocês deram pros anos 80. Mas Super Amigos é de que década? 70. Negativo. O melhor fase dos Super Amigos é anos 80. Mas Challenge of the Superpowers. Tá, e aí? Quando? A nossa turma começou a passar em que década? Anos 80 aqui no Brasil. Opa, esse é bom. Muppet hein? Baby. Super Amigos é de 73, cara. Muppets Baby. Eu tô falando da fase boa. A fase ruim não conta, pô. É, Cyborg, Nuclear. Fase boa, é mole, né? É Super Friends. Muppets Baby. Tinha nos anos 90, mas não tinha, pô. Não tinha nenhum desenho à altura de Muppets Baby. Altura? Eu vou pra falar, no ano de estreia no Brasil, nós tínhamos os Ursinhos Carinhosos. Porra, não. Estreou no Brasil em 90. Caraca, não dá uma, aí não. Não dá uma dessa, não, que é muito tranquilo. Estreou no Brasil em 90, pela Gota Mágica. Ai, ai, ai. Tá, e os Flintstones e os Jacksons, e aí? Minha mãe assistia, era anos 60. Até... Ninguém não. Minha mãe falou quando a Pedrita desenho, nasceu, velho. foi um negócio pra ver. Eu falei. Tinha o Johnny Bravo. As meninas super poderosas. Na época que a cartão era boa. As meninas super Oh, ah, cara, a gente tinha Jam. Quem? Jam. Que isso? É aquela, uma que é de comer, aquela cantora que tinha o cabelão roxo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mas eu acho que... Tá bom, vamos falar do programa que tinha protagonista feminina, Cavalo de Fogo. Caraca, não puxa essa não, que só a música... Aí tu quer falar de música agora? Tá, nós já falamos bem mal dessa música no último cast aí, já deu até polêmica, tá? Vou deixar pra lá. Já deu aí, né? Já falou desenho aí que deu os dois lados, já metralhou desenho, que acho que nem tem mais desenho pra falar, não é possível. Não, o Pink não falou... A verdade, o X-Men que eles falam também, o X-Men clássico é de 1992, tá? Qual? Desenho do X-Men. Vocês não curtiam aí nas bancas? A gente não precisava de desenho do X-Men. Mas aí que tá. E o Homem-Aranha? Oh. X-Men apareceu pela primeira vez no desenho do Homem-Aranha dos anos 80, que era Homem-Aranha e os seus amigos. É. Yeah. Mas que era o Homem-Aranha, a Starfire e o Homem de Gelo. E eles apareceram a primeira vez lá. É, mas esse desenho dos X-Men dos anos 90 é uma anomalia, sabe? É uma curva, assim, errada. Fora, que, é, curva, é, é. Não conta, não conta. Hã? Sei. Tá bom. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Então é isso aí, gente. Oh. Desenho deu. Já, os dois lados já defenderam aí. Agora os ouvintes é que vão decidir qual década levou a melhor aí na questão dos desenhos. Se foi os anos 80, se foi os anos 90. Porque agora a gente vai passar aí para outro tema. Vamos voltar aqui então pra galerinha dos anos 80. Agora é a vez então do Tele começar a puxar aí pra nós. Por que que os anos 80 eram melhores que os anos 90? Puxa aí agora, qual que é o próximo tópico? Cara, eu vou começar falando só a respeito de filme. Eita, mais nada. Porra. Eita, sim, porra! Só filme. A gente teve as maiores franquias de todos os tempos, iniciadas nos anos 80. Sim. Rambo, Indiana Jones, tá? É, De Volta pro Futuro. Exterminador. Cara, Exterminador do Futuro. Mas o melhor Exterminador dos anos 90. Tchau, obrigado. Há controvérsias. Solta o microfone, soltei o microfone. Há controvérsias. Cara, a gente teve o Curtindo a Vida Doidado. Qual filme dos anos 90 chega perto de Curtindo a Vida Doidado? Não, fala aí. Esqueceram de mim. Pô, filme natalino, cara. Que tá de sacanagem. Esse filme só passa no dia do Natal. Não passa, ele é proibido de passar qualquer outro dia, que é fora do contexto. É tão bom que vai ter até um remake esse ano. Pra tu ver. E não prestou. Teve referência do Esqueceram de Mim no Deadpool? Não teve, pô. Jamais. Né? E, cara, a gente for... Né, ótimo, Lúcio, se a gente for ficar falando de filme... Acho que, assim, ó, se a gente for por todas as vias de filmes, a gente vai... Só tem clássico. Se a gente passar por terror, foi lá que apareceu o Jason, foi lá que apareceu o Fred, né? É, foram lá que apareceram os Gremlins. E foi lá que os aliens vieram, né? Os aliens realmente ficaram conhecidos no mundo inteiro com o segundo filme, que foi Aliens, o Resgate. Exato. E ali... Pô, um dos filmes mais clássicos do mundo, ô, Fábio. Os Aventureiros do Barra Proibida. E aliás, o joguinho que eles tanto gostam lá dos anos 90, que isso. É Mortal Kombat, isso. A inspiração foi toda nesse filme, né? Exato, exato. Junto com o First Blood também, né? Aliás, o esporte sangrento lá do Van Damme, que é o grande dragão branco, também. Team Blue, tu falou que não tinha referência do Esqueceram de Mim no Deadpool, olha aí, ó. Eita, porra. Te peguei. Piada puta. O Pink não tá nem falando nada, né? Já morreu ali depois de tudo. Não, dessa porque eu tô esperando vocês tentarem se defender aí. Defender? Nós estamos atacando aqui. Mas nós estamos atacando com todas as forças aqui. Anos 90 a gente teve Jurassic Park. Não, já é pra começar a falar dos anos 90? Vai lá, pode começar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que... teve o Exterminador do Futuro, né? Sim. O Exterminador do Futuro 2 é considerado a melhor sequência de franquia de todos os tempos. Deixa eu falar, o Exterminador 1, ele foi indicado a 6 Oscars? Não, né? Ganhou 4 Oscars! Cara, quem é que liga pro Oscar? Igual o Exterminador do Futuro 2. Quem liga pro Oscar? Academia. Todo mundo sabe que essa academia é uma fraude. Todo mundo sabe que isso é uma fraude. Tem gente que liga pro Oscar, sim, sabe? Se ele tiver devendo alguém, a pessoa vai pegar o telefone assim, ó, oh, Oscar, aqui, ó, e paga, entendeu? Nossa, mas esse mediador tá sobrando, hein? Ah, esse mediador, ele não tá mediando mais nada, que isso aqui virou uma bluta livre. Esse mediador tá ganhando mais, tá bastante mais mediador do que um outro. Não, mas parece mesmo lutador, juiz de luta livre, que luta da cadeirada, o juiz não vê. É, tudo junto. Na verdade, se for falar de Oscar mesmo, é até covardia. Porque o filme que teve mais indicações ao Oscar... Foi em 1990, né? Ah, a gente não tá competindo quem ganhou mais Oscar ou não. Cara, olha só. Titanic. Goonies. Oi? Clube dos Cinco. ET. Top Gang. Caça-Fantasmas. Indiana Jones. Porra, velho. Karate Kid. O ET chegava numa navezinha pequena, né? Você já viu o tamanho da nave do Independence Day? Destrói o planeta. Tu chorou em Independence Day, por acaso? Ô, claro. Tipo, vou ser obrigado a te fazer uma correção aí, porque Top Gang é de 1991. Top Gun, eu falei. Top Gun. Ele falou Top Gun. Não, ele falou Gang. Não, é que eu aportuguesei pro meu... Deixa eu defender meu parceiro aqui. seja mais imparcial. Não. Ele falou Top Gang. Top Gun é um filme, Top Gang tá. É outro. A edição, o Doc Brown vai botar na edição aí. Um negócio, uma cortada no T-Blue. Tu falou que, você chorou no... Porque você chorou no ET. Você chorou no Meu Primeiro Amor? Eu nem olhei essa porra. Nem olhei essa porra. Cara, que pariu, me lembrou também. Filme triste. O Pink veio apelar com o Titanic, cara. Olha só, a gente tá falando de filme bruto, brabo. Tá? Coisa bruta, selvagem. Aqui, ó. Bruta, selvagem? Soldado Ryan. Tá de sacanagem. O filme que o Vin Diesel morre, cara. Né? MIB, os Homens de Preto. O Rambo? Coloca o Rambo perto do Matrix pra ver o que ele faz. Matrix. O cara para as balas. Porra. Não, mas peraí. Falou de MIB aí, tu quer falar de filme que tem negros protagonistas? Um Príncipe em Nova York, Ed Murphy é o rei dos anos 80, cara. Ô, Tira da Pesada. Porra, pelo amor de Deus. Ed Murphy, quem é? Quem é o Will Smith perto de Ed Murphy? Não é ninguém. Deixa eu só rebater deixa eu rebater o Pink aqui, olha só. Se o Rambo existisse no universo de Matrix, a Matrix não existiria. Sabe por quê? Porque ele teria acabado com tudo antes deles dominar aquela porra. Todas as máquinas. Nem ia aparecer. Não, ele acabaria com todas as máquinas na Matrix e fora dela. O Nilson colocava a mão na frente com o Rambo e aquela metralhadora. Nos anos 90, cara, teve um filme que mais explodiu cabeças das pessoas que foi o Sexto Sentido. O Robocop já explodiu a cabeça nos anos 80. Não, mas é literalmente, né? Ele quer falar de cara falaram de porradaria aí, né? De filme foda, né? De porradaria. Vocês lembram de um tal de Pulp Fiction? Os caras se matavam todo mundo. Esse é bom. Dependeu pros outros momentos ali, ó. Tá, então tá tudo bem. Vamos parar. Fábio, vamos parar. Fábio, vamos parar de falar de filme de bruto, então já que eles estão pensando. Então tá, vamos pra comédia. Louca Academia de Polícia. Tinha algum filme parecido com isso? Não tinha, pô. Porks? Nossa senhora, Porks. O que é American Pie perto de Porks? Não é nada. Tinha um cara que fazia imitação, tinha um cara bonzinho, tinha... O que mais no Louca Academia de Polícia? O Fortão, as gostosas. Tinha uma galerinha gostosa. Tudo isso a gente tinha no Máscara. De novo Máscara. Agora o Máscara é saída pra tudo agora. É step pra tudo. Pra desenho, pra filme, daqui a pouco pra um programa infantil. Também tem, eu acho. Porra, cara, só da gente falar de... Não, mas eu só queria... Ali quando vocês falaram de explodir cabeça, nunca nenhum filme explodiu cabeça tão bem explodida quanto o filme Scanners. Tinha Tropas Estrelares também, que explodia a cabeça e cortava. Cabeça não. De bicho não vale. Não, de pessoa. Não, tem explosão de cabeça de humano também. Tem. A gente tinha... Quer falar de explosão de cabeça de humano? Pra quem explode melhor a cabeça do humano do que o Predador? Né? Porra. É. Pena fala aí, debate essa. Predador, não lembro do Predador explodir nenhuma cabeça no filme, no primeiro filme, não. Caraca, Edu. Não, Edu. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem. É como que ele mata que a cabeça explode? Que eu não lembro. De cabeça explodindo, eu não lembro. O negão aquele embaixo do toco lá. Tá, mas vocês tinham filme de Predador. Predador encantado, né? Verdade. A gente tinha filme de os maiores predadores reais. É. Quem lembra do Jurassic Park? Pô, esse daí tá com... Esse daí o Atila vai entrar de novo, porque o Flávio já falou isso aí. Exatamente. E tem o filme do Edu, né? O do nosso querido mediador, que é o Forrest Gump, o contador de história. Ah, bom. Então, isso aí eu vou dar uma volta em vocês, sabe por quê? Olha só, o maior herói que vocês citaram aí, que era o Resgate do Soldado Ryan, pô, o cara fez Forrest Gump. Esse foi o maior herói de vocês dos anos 90. A gente tinha o Bruce Willis do Duro de Matar. Incomparável. Não tem nem comparação. Deus livre. Ah, e o Flávio ainda, ele tentando me comover ali com o meu primeiro amor. Alguém aqui não assistiu Ghost? Opa, desculpa. Ghost de 90. Opa! Eu tô falando, gente, os pessoal tá gostando de mandar material pros anos 90 aí. Eu tô achando que vocês estão defendendo o time errado, não tá, não? Não, só um erro aqui, só. Isso não aconteceu nenhuma outra vez. Nos filmes, né? Não aconteceu nenhuma outra vez. Vai sair na edição. Quem nunca ficou emocionado no Natal aí também? Vamos falar de Natal, então? De novo? Um dos maiores clássicos do Tim Burton, que é o Edward Mãos de Tesoura. Eu vou dar até uma muniçãozinha pra vocês. Um segundo melhor, que teve o Besouro Suco lá, os fantasmas se divertem, mas não chega nem perto do Edward Mãos de Tesoura. Correto? Mas onde é que o Edward Mãos de Tesoura começou? Lá nos anos 80 com Anjos da Lei. Exato. Quê? O que seria do Johnny Depp sem Anjos da Lei? Cara, deixa eu pegar. Esse é o nosso mediador? Tipo assim, né? Vai do Tim Burton pro Johnny Depp. Amigos, eu vou falar só um filme assim, maneiro assim. Só um filme maneiro assim. Coração Valente. Boa. Que tem Coração Valente? Tem filme histórico, tem algum aí, filme dos anos 80 aí, de... Histórico? História? Conan? Fala história. Edu, melhor que isso, Edu, melhor que isso. De herói, o melhor herói de todos era o Batman do Tim Burton de 89, cara. Melhor Batman, melhor Batmóvel, melhor Coringa. Pronto, exatamente. Falei, pronto. O acabou. Capitão América dos anos 80 usava um capacete de moto e um escudo transparente. Aonde vocês já viram isso nos anos 90? De fato, nos anos 90 não. O primeiro filme da Marvel foi nos anos 80, Howard o Pato. Ah, eu sou considerado o pior. É o Donald Paradox. Não tinha ninguém de comédia. Só que os maiores clássicos, os maiores comediantes da história aí do cinema, que é o nosso Ace Ventura. Vocês lembram disso? Lembra? Ace Ventura? Sim. Começou nos anos 90. Mas não é dos maiores clássicos, né? Que nem eu falei, Ed Murphy já fazia sucesso muito antes, né? Mas... Porra, Ed Murphy fez o Rápido do Garoto Dourado. Porra. Ele era um Ace Ventura muito mais brabo. Mas o Ace Ventura saiu do rabo de um rinoceronte, sei lá, de fofoca, não foi? É verdade. Parto de um humano, de um dinoceronte, dentro de um rinoceronte nos anos 80. Isso é fato. Mas então peraí, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, pra não cometer gafe. E aí, pô, já vai puxar um filme dos anos 90 de novo. Foi pesquisa. Não quero comer. Eu ia cometer uma gafe. Eu tô falando pelo microfone do celular, ouvindo pelo notebook, e não posso mexer, tá igual uma antena aqui. Viu só, é hardcore. Isso aí se esforça. Não, vocês falam. Tem algum filme que tinha putaria? Porra, Porks, o maior clássico. O Taylor falou aí. Porks. Porks. Porks? É. Mas chegava perto de American Pie? Porra, American Pie é lixo perto Porks de Porks. Eu acho que o Porks tinha muito menos censura do que o American Pie. American Pie, seu... Até era liberado. O cara que até a mãe do Stripper. Não, o cara quer falar de putaria entre anos 80 e 90, não tem nem comparação, cara. Anos 80 é infinitamente mais. Tinha a Xuxa fazendo filme com uma criança pelada? Não tinha. Não, mas... deixa eu falar uma coisa. Nos anos 90, nos anos 80, vocês ficavam até de madrugada assistindo TV, com a mão na piroca, escutando a respiração da sua mãe lá, assistindo Emanuele? Com o telefone, com a TV no cu ainda. E lá se foi o cast pra menores de 18. Não vai poder postar no YouTube se não tá family friendly. Até vou deixar tu ganhar essa, hein? Pra não falar a verdade. Até vou deixar tu ganhar. Na época aí que a gente era criança e no sábado, fi, a gente ficava contando as horas pra chegar meia-noite, ficar com a mãozinha na piroca ali, a outra no controle e com o ouvido lá na respiração da sua mãe. Visse um bultinho lá, você mudava, via Animal Planet lá, a sua mãe ia vendo você de piroca dura, vendo Animal Planet. Pena que a Emanuele, eu acho que é de 70, dos anos 70. Não, eu tô falando do programa Emanuele. A sexta técnica da Rede Band. Machia no espaço que é dos anos 90, eu acho. Não, o Emanuele, o clássico lá da... A Kristen Allen lá era dos anos 90. Fala, Fábio. Mas falei de Emanuele, os caras ficaram até quietos. Morreu as contas assim, ó. Os anos 90, por acaso, tinha porno chanchada? Tinha o filme O Grande Homem de Tu, com o Nuno Leal Maia? Tinha Os Sete Gatinhos com o Lima Duarte. Olha, eu aposto que tá todo mundo imaginando um Lima Duarte idoso, carequinha, pelado, sabe? É, mas não era. Não era jovem, não. É, mas não era. Vera Fischer pelada em todo filme que tinha. E reza a lenda que ela fazia sexo de verdade. Ajudar nós aí, mas eles têm um fatality que é o filme da Xuxa. Não tem como, cara. Filme da Xuxa com menor, não tem. Não tem nada nos anos 90 que supere isso, cara. Não tem. E isso que a gente nem falou do Fuscão Preto, né, com a Xuxa. Esse daí eu não ouvi falar, não. Caraca, velho. Meu Deus. Cara, os anos 80 tem uma leve vantagem. Desandou. Depois da Xuxa, esse cara atordoado, Fábio. Na minha época, a Xuxa fazia filme junto com o Serginho Malandro, no Lua de Cristal. Meu Deus! Era moça comportada nessa época, já tinha mudado. Outra vibe, né? Pra pior, né? Diga-se de passagem. Por acaso, falando ainda em putaria, né? Tinha algum filme à altura nos anos 90? A altura de Lagoa Azul? Esse filme era tão bom. Esse filme era tão bom, mas tão bom, feito nos anos 80, que ele passou dos anos 90 até os anos 99 infinitamente. De tão bom que ele foi. Tão bom? É bom, porra. Muito melhor que qualquer um dos anos 90. Que esse filme devia somar um ponto a menos. Pô, tinha Brooke Shields, bicho. Como é que vai tomar um tá de sacanagem, né? Não tem. Mulher nota mil. Mulher nota mil. Não tem nada parecido com isso nos anos 90. Outro dos anos 90, que é a Dama de Vermelho. Lady in Red, be dancing with me. Edu, interrompe, é? Pelo amor de Deus. Pode ir. Spider-Man. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém, pô. Então, minha gente, assim, antes que o negócio comece a desandar e o negócio comece a ir pra caminhos tortuosos que nós não conseguiremos mais fugir deles, vamos dar por encerrado aqui essa disputa. Porque ambos os lados tanto atacaram quanto defenderam, jogaram pro lado do adversário, fizeram gols contra e o negócio desandou geral aqui. Quem mais apanhou Mas... aqui foi o mediador. Né? Fiquei no meio campo apanhando os dois lados, filho. Você tá doido. O mediador era bipolar, tinha hora que ele defendia os anos 80, tinha hora que ele defendia os anos 90. É, ele chorava nos anos 80, ria com os anos 90. Eu estava aqui apenas para mediar, então eu corrigia as informações de hoje. Quando alguém falava, puxava para os anos 80, uma coisinha dos anos 90 eu corrigia. Quando alguém puxava para os anos 90, uma coisa dos anos 80 não eu corrigia. Essa parte não existiu, viu? Essa parte não teve. É, você limou tudo na edição, né, seu vagabundo? Ô, Tim Blue. É. Pra ver como esse cast de hoje foi louco, né? O Edu corrigindo com informação... histórica, o resto da galera. Pra ver, né? Ele tava pior que o Bozo hoje. Essa loucura foi tão louca que eu até aí pra coisas que nunca aconteceram antes na história do Machine Cash. Então, deixa eu aproveitar que eu estou em alta, que eu estou num bom momento, em boa fase. Antes que eu reverta essa situação, vamos dar por encerrada a disputa. Você que está aí ouvindo, faz o seguinte, vai às nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso grupinho do Telegram e participa com a gente lá desse cast. Deixa lá quem ganhou em cada tópico aí, nos jogos, nos filmes, nos programas infantis e nos desenhos, quem levou a melhor, na sua opinião, qual década ganha, pra gente fazer aquele grande apurado e decidir de uma vez por todas, anos 80 ou anos 90? Então, passando a bola aqui pro host de direito da viagem, vai lá, Tim Blue, pode assumir aí o volante da velha máquina, enquanto ainda podemos decolar nela, antes que ela escangule aí. De vez. Olha aí, até o mascote da velha máquina, que é o DeLorean, foi criado nos anos 80, olha só. E aí, Fábio? Sem por... tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Então tá, pessoal, eu acho que é isso aí. Vamos ficando por aqui, vamos agora para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Eu vou me sentir saindo no lucro, porque afinal de contas estou vivo e pela primeira vez nessa indústria vital eu consegui corrigir as informações de vocês aí e sair como certinho da história. Então vamos manter. Valeu, gente. O Google tava afiado. Flávio! Cara, só pra finalizar, só digo uma coisa, cara. Vocês, pra comprar uma bala, vocês tinham que juntar 1 milhão de cruzados, eu com 1 centavo comprar uma bala. Filha da puta! É mesmo, cara. Puta merda. É 1 milhão de cruzados e ele com 1 centavo comprava a fábrica de bala. Boa, boa. Fábio! Olha, prazer inenarrável, né? Nunca ri tanto, acho que num cast nosso aqui, apesar de que a gente sempre tá dando risada. E é um prazer maior ainda o Coleção em Ação Show bater mais uma vez no História Sem Fim. Terceira vitória consecutiva em cima do Troca Falou, Fim. Cara! Falou o cara que mais perdeu os anos 90. Valeu, rapaziada. Valeu, Pink. Bom, pessoal, então eu queria primeiramente aqui agradecer ao nosso querido Pink lá do canal História Sem Fim, né? Diga-se de passagem aí, História Sem Fim é um filme que eu nunca gostei, achava uma bosta, mas o canal do Pink é legal. Assistam os vídeos dele lá, é muito legal. E assistam o canal secundário dele, que é melhor ainda, hein? E fica a dica aí, procurem depois aí. É, o canal secundário é meio um canal obscuro. É meio da Deep Web do YouTube. Estão excluídos do canal primário. Jogo lá no canal secundário. É. Pink, muito obrigado. Pink, muito obrigado, cara, por ter comparecido aí pra gravar com a gente, ter divertido aí com a gente. Espero que tenha gostado tanto quanto a gente gostou aqui da tua participação. Fica aí agora aquele espacinho pra te fazer aquele jabazinho maroto lá do teu canal ou dos teus projetos aí, enfim. Vou acabar aqui? Vai lá. Ó, galera, eu sou moreno, tenho 1,90m, loiro. Moreno loiro. Ó, galera, quem não conhece ainda aquela muvuca do canal História Sem Fim lá, só falo de coisa dos anos 90 aí, já fiz uns crossovers aí com o Tay Lee, tem um pau nele lá. Isso. Eu vou tentar se mexer aqui agora que eu não tô há 2 horas aqui imóvel. Minha coca até evaporou aqui. Ô, galera, mas quem quiser curtir lá, eu vou pedir pra galera lá também colar aqui no podcast. Aí a galera que tá vindo no, do canal aí, ó, também vão nos comentários aí e apoia eu aí, ó. Olha então, aí, olha aí, vamos ter comentários, ó, finalmente. Se tu conseguir que tenha comentário, você já ganhou, já. Cara. Já ganhou. Ô, Pink, não se preocupa que eu vou pedir pra galera do Coleção em Ação Show defender os anos 80 também. Eita, pô, agora sim. Agora sim. Também, tá que é o canal secundário. Vai cair o site agora, pô. Mas, pô, galera, se vocês quiserem curtir lá depois, é só procurar a História Sem Fim lá. Vocês devem estar me ouvindo, minha voz deve estar achando assim. Ah, é um, sei lá, um baixinho, é um cara tato magrelinho. Eu sou um cabeludo emo de 36 anos. Olha. 36 anos é um guri ainda, eu Fábio. É um estranho assim, mas se vocês verem a foto lá, você acostuma, não. Não acostuma. E valeu aí, galera, pra vocês terem chamado mais aí. Olha aí. Se precisar mais uma vez aí, dar um pau. O Teli estiver fazendo alguma traquinagem, precisar de alguém pra dar um pau nele aí, só chama nós. Olha só, boa. Os ouvintes já estão acostumados, toda vez que alguém com um microfone ruim vem participar, só volta quando tem microfone bom. Então tá, então vamos ficando por aqui, fiquem agora com a leitura de e-mails e os recadinhos. E Flávio, qual a indagaçãozinha da semana? A indagação da semana é pra aqueles que viram Cavaleiros do Zodíaco, então explica pra gente. Se a Atena selou a alma de Poseidon na ânfora de Atena no final da saga clássica, por que Lúcifer estava controlando a alma de Poseidon no inferno no filme A Batalha Final? Ai, ai, ai. É agora. Essa aí eu quero ver, hein? Resposta nos comentários aí, pessoal. Então tá? Tchau, pessoal. Até a próxima Viagem no Tempo. E-mails e recadinhos. Os bastidores da velha máquina. E vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sem, parece que sem interferência. Sem interferência. Aí, agora sim tá bom, hein? Aí, caraca. É gambiarra. Merda, hein? Aí, isso aí é gambiarra dos anos 90, hein? Tem que botar lá no topic. Que ele fez? Cara, o cara tá com o Megazord lá gravando. E agora? Parou. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Tá, agora é só não se mexer. É, aguenta firme. Agora ficou bom. Aí daqui... O Pink fica tranquilo que é só 3 horas e meia. Isso, dele. Só 3, 4 horas. É rapidinho. Com isso tá começando agora. Eu vou mexer mais um pouquinho. Mexe. Aí. Tiquititas. Desligar o vento aqui. Aí já vai ser. Começaram a gravar o bagulho? Ah, já estamos gravando, já tem uns 20 minutos. É. Toda essa saga aí do microfone vai entrar pros off-topics. Ah, mas todo mundo tá ligado já que eu sou o rei da gambiarra. Esses dias eu fui fazer uma live e eu quase botei fogo na minha casa. Caralho. Não é mentira, tá gravado. Eu já vi os caras botar de verdade, já vi um japonês, um chinês fez isso uma vez, de verdade. Caraca. Ah. É, vocês estão me desvirginando aí no podcast. Olha, eu nunca. Eita! Ai que delícia! É. O Fábio que também. Arrasou! O Fábio sabe como é que é isso aí. O quê? Ser desvirginado? Ah, então vamos lá. Podia ter nos anos 80 ou nos 90 e não ter no outro, tanto faz. Só um detalhe, na sua explicação aí. Sabe aquele meme do Homer, quando a Marge tá falando, tá uns palhacinhos batendo na cabeça dele assim? Tentar explicar melhor. Eu tava desse jeito aqui, mas vamos lá. Tá, vou tentar. Ô, Pink, é só tu falar dos anos 90 quando te chamar, pronto. É. A princípio é isso. É, a segunda parte é meio que improviso. Só um detalhe pra quem tá escutando aí. Esses caras tudo se prepararam, são tudo amiguinho. Né? Eu acabei de brigar com a mulher, me deu uns tapas na minha cara, eu cheguei nervoso aqui. De novo? Não conseguia nem ligar o celular. Ah, coitado. Os caras estão com cola. Eu sou o Batman aqui. Só cara, se o Spider tivesse na gravação... É, o Spider é um outro mesmo que não tá. Se o Spider tivesse na gravação aqui, ele tava rindo do Pink agora. Ô, Tim Blue. Ô, Tim Blue. Fala. Sabe que o Pink é modesto, né? Os Sim. dois programas ali que a gente fez juntos, uh-huh. ele escreveu em 15 minutos cada um. Sim. Foi ele que escreveu os dois. Sim. Em 15 eu minutos não tive cada um. 15 minutos pra escrever? 15 minutos. Tá. Agora olha eu aí, apanhei véio. Nos últimos 15 minutos da minha mulher. quero ver esse improviso então na hora. Então vamos lá. Vamos meter. Vamos começar então assim. Não, que meteu o quê? Eita porra, deixa meter sim, porra. Vamos lá. Eita porra. Peraí. Ô, Fábio, tem um som de ventinho aí muito forte, cara. Tem que desligar ou virar o ventilador nas tuas costas. É, se for o ventilador, né? Se Fechei a janela, ventilador. Pronto. Ah, beleza. A janela do carro? Que ventania, cara. Do caveirão, é a janela do caveirão lá. Foi bem na hora. O maluco tá sem no carro, por isso. É. Vamos de novo, o Flávio. Pontos positivos dos anos 90... É, quem tá defendendo nos anos 90 mesmo? Eu me perdi aqui. Ah, não. Não. Pô, 20 Esse, anos de curso. A esclerose é uma desgraça. Né? Caraca. É entra o Drauzio Varela falando sobre isso. Não, é o Átila. É o Átila. Entra o Átila aí falando. É o... Porra, de novo, cara. Ainda não. É o Pink e o Flávio, porra. Peraí, é o Pink e o cérebro, aqui. Caraca. Eu tava com o Pink. Pink e o cérebro foi boa. Tim Blue vai ter um trabalho pra editar isso. Peraí, só um pouquinho. Ô Tim Blue, quando eu tava te falando o negócio da ideia de separar por tópico, era isso. Por exemplo, a gente falava agora só de jogo. Aí defendi os anos 80. Por que, que os anos 80 ou os anos 90 é melhor em questão de jogo? E aí colocava, tipo, qual dos dois ganhava. Mas não é o que tá entendeu? Fazendo. Aí. É, porque você falou que não era pra fazer isso, entendeu? E agora a gente tá gravando e tá fazendo assim. Eu não lembro de ter dito exatamente assim, mas deixa rolar, tá bom assim. Ah, então beleza. Mas e sobre quem ganhou, jogo, entendeu? Sobre quem ganhou ou não ganhou, não te preocupa, porque isso daí fica pros ouvintes, entendeu? A gente não vai decidir quem ganha e quem não ganha. É, entendeu? Que aí fica mais fácil. Já tá falando aí? Já tá começando a burlar essa regra? Cara, aprende uma coisa. Pink, aprende uma coisa. Machine Cast não. Então... Calma, gente, calma. Tem delay, não, eu acho. Não é mudando as regras. O assunto até então ficou só em jogos. Aí tá ruim, meu microfone. Vocês estão defendendo os jogos dos anos 90, eles vão defender os dos anos 80, entendeu? E depois muda de assunto. Alguém tá me ouvindo? Tá ruim minha ligação? Que tá baixo? Não, eu tô te ouvindo bem. Ah. Ô Pink, se no Machine Cast tivesse democracia, não existia podcast. É, de fato. É. Mas, então... O Fábio. Morta, pelo amor de Deus. Vai fazer a rodada de... Não, vai fazer. Negativos? Não. Tipo, só os negativos geral, não? Não. Não, agora cada um encerra, faz a sua. Encerra. A gente faz, cara, as considerações só, do ano. A gente mesmo nós mesmo falamos dos anos 90, nós mesmo batemos nos anos 80, a gente defendeu os anos 80, bateu um pouco, acho que. Mas já vamos desistir já? Aí pode encerrar o duelo então, né? Pode. Virou uma. Ô, louco, virou um a gente rolo, nem começou a apelar ainda. Não. Nem começamos a falar do banheiro do Gugu. Ah, pera. Ok. Ok. Caramba. Isso vai dar um trabalho pra editar. Caraca, o Huawei vai entrar umas 15 vezes nesse programa. Eu nem sabia que vocês editavam o bagulho. Achei que era tudo na raça. É, exatamente, a edição é na raça. É na raça. Alguns bem mais. É. Cara, Pink, muito obrigado aí, cara, por ter comparecido pra gravar com a gente. Foi muito divertido. Oh, valeu aí, desculpa aí, ó, as gambiarras aí. Ah, acontece. YouTube é assim mesmo. Eu nada a mexer com Skype. YouTube é eu assim acho mesmo. Que o áudio do Pink tava melhor do que o meu na primeira vez. Mas é porque tu não queria parar de se mexer que nem ele fez. Ele ficou com uma estátua. Tu queria ficar mijando e peidando. Fritando grilo. É, porra. Tentando pegar os grilos. Não tem eu como. Eu tô com um retorno horrível. Eu ia falar, não conseguia falar. Você precisa saber, que até o sanduíche, ixi. Era um retorno horrível. Que é uma pena, cara, mas quem sabe da próxima aí tu não consegue um headsetzinho aí bom e aí na consegue. Na verdade, acho que é o notebook aqui que tá com problema. Ó, o Fábio de novo, cara. Ó, o Fábio tudo, mijando, tudo porra, que é isso. Porra, todas as horas de programa, cara. Porque quero Vai furar o vaso, Fábio, tô falando. Meu Deus, vai cair o celular no vaso. Quero só ver, cara. Eu não quero ver. Nós vamos ver. Agora acabou. Você vai mijar, Fábio? Porra, eu já mijei faz uma meia hora. Como se não te mexia? Ah, entendi. Tá com a calça tá de sapato. Ai, ai, ai. Gente, ai. Abração pra vocês, ainda, estou saindo aqui. Eu ainda vou gravar um vídeo agora. Olha aí. Passar a noite inteira editando pra postar amanhã. Eita, parar aqui a gravação. Não, espero menos, amanhã eu quero ver vídeo. Eu quero vídeo amanhã, exatamente. No secundário também, viu? Meu computador deu pau, com sorte que eu arrumei um outro gambiarrento aqui. Eita. Eu quero vídeo no principal e no secundário amanhã, não quero nem saber. Do canal secundário lá, mano, é real mesmo. Todos eles foram excluídos do canal principal. Porra! Que merda, hein? Só pedrada. É, eu falei pra Edu isso, né, Edu? O quê? Que os vídeos do canal secundário lá, é, provavelmente tinha tomado naquele negócio do Family Friends lá, não sei o que lá. Ah, e... sim. Não, não, teve um lá que eu até tomei strike nele. Olha aí, caraca. É. Só porque apareceu a Xuxa com a criança lá. Bom, mas falou aí agora, eu vou editar aí. Valeu aí, galera. Abraço, valeu, cara, valeu, tudo valeu, é bom. Satisfação aí, Pinky. Tchau, tchau. Valeu. Vou tentar saber como eu saio daqui agora. Todo enrolado. Tchau, tchau. Tchau, Edu. Mais, tchau, gente. Flávio. Tchau, Taylor. Valeu, valeu, valeu, galera. Abraço, valeu, queridos. Abraço. Beijo na bunda de cada um. Ui, quero. Você acabou de ouvir Machine Cast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.